Partindo para a casa de meu pai, vou dizer a este mundo adeus para nunca mais. As tristezas, as amarguras, lá jamais me lembrarei. Belos hinos para sempre a Jesus eu cantarei. Adeus, mundo de trevas, adeus pra nunca mais. Adeus, que eu já vou me embora para a casa de meu pai. Pedir-me e subir para meu pai. Esta é a última viagem, pois aqui